Panorama Agrícola para 4 de janeiro de 2013, sexta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, amigo ouvinte do Panorama Agrícola. Estamos abrindo para você o programa de 4 de janeiro de 2013, sexta-feira de lua cheia. Eu sou um peão de estância. Na mesa de som estão o Márcio Peixe e o Eduardo Maier. Desde criança honrar a tradição. O ditado de hoje é: Araruta tem o seu dia de mingau. No Panorama Agrícola desta sexta-feira, você confere uma dica orçamentária. Sexta-feira é também dia do boletim do SC Rural. Índios investem em pecuária de leite no oeste do estado. Você pode participar do Panorama Agrícola. Ligue 48-3665-5359 ou envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. E no domingo, você assiste ao programa SC Agricultura, 6h30 da manhã na Parabólica, canal Terra Viva, e na Sky, canal 104. Você pode também acompanhar o Panorama Agrícola pela internet, no portal Dia de Campo, no site da EPAGRE e também na rádio online da Assembleia Legislativa. Uma dica que pode mudar o seu dia. No orçamento desse mês, você deve fazer previsões e separar uma quantia para os impostos, como IPTU, IPVA, seguros, imposto de renda e o imposto territorial rural. É hora das notícias. Corupá, no norte do estado, ganhou recentemente a sua primeira estação agrometeorológica automática para monitorar tempo e clima. A estação de Corupá fica na propriedade de Heinz Silver, na estrada do Garrafão, comunidade de Isabel Alto. Ela conta com sensores que medem precipitação, molhamento foliar, temperatura e umidade relativa do ar. As medições são feitas automaticamente a cada 15 minutos e enviadas a cada hora via sinal de celular para o banco de dados da EPAGRE Cirã, em Florianópolis. Boletim do Santa Catarina Rural. Cooperação para o desenvolvimento. Um dos grandes trabalhos do Programa de Estado Santa Catarina Rural tem sido o investimento em gado leiteiro dentro de aldeias indígenas no município de Ipuaçu, beneficiando índios das etnias Caigangue e Guarani. Nós conversamos com o engenheiro agrônomo Raul Fernando Presotto, contratado do SC Rural, que dá detalhes sobre esse investimento em gado de leite. Então, a gente começou lá faz aproximadamente um ano, né? A gente está desenvolvendo um trabalho de assistência técnica. Essas famílias estão inseridas lá nas aldeias, né? A gente sabe que são várias aldeias, em torno de 10 aldeias. A gente tem lá no município, né? Tem o município vizinho Entre Rios também, possui aldeias indígenas. E lá o foco da atividade está sendo o gado e leite, né? As famílias estão aderindo a essa atividade, que é uma atividade que está gerando uma certa renda familiar, assim, para melhoria da qualidade de vida, né? Então, o nosso trabalho como prestador de serviço para a EPAGRE através do SC Rural é dar esse suporte técnico, né, para o desenvolvimento das atividades lá dentro, seja ela de atividades de econômica, seja ela cultural, né? Uma questão também que a gente está tentando resgatar é a cultura indígena lá, o artesanato lá. Tentar resgatar essa cultura, tentar incentivar a produção de artesanato e a comercialização também, né? Que é um gargalo hoje que a gente tem lá. E é uma das aldeias, maiores aldeias hoje do estado de Santa Catarina, lá no município de Ipuaçu, né? Então tem um potencial muito grande, tem muita terra, tem pessoal interessado em trabalhar. E a gente está prestando essa assistência técnica lá para tentar dar uma incentivada no pessoal para fazer com que se gere renda, né, para essas famílias que estão lá, melhorando então a qualidade de vida dessas pessoas, né? Entende? Hoje a gente tem uma grande parte dos indígenas que estão trabalhando fora da reserva indígena, em frigorífico, em outras empresas, né? E com o tempo a gente quer que essas famílias se estabeleçam ali e tenham uma renda ali dentro da reserva, né? Enfim, então consigam melhorar sua qualidade de vida ali dentro e assim conseguir resgatar a cultura também, melhorando a aldeia como um todo, né? Então esse é o nosso papel juntamente com a EPAGRE, né? Então a gente está fazendo esse trabalho lá dentro, assistência técnica e incentivo, né? Um apoio à comunidade indígena para com que ela possa se desenvolver cada vez mais, né? Então esse é o nosso trabalho, né? Dentro da aldeia, da reserva, quantas famílias vivem? Então, lá aproximadamente, entre Rios e Ipuaçu comporta em torno de 80% das famílias, mas é em torno de 1.300 a 1.350 famílias, né? Então, é uma aldeia grande, né, cara? Então, 1.350 famílias aí hoje, então é bastante indígena, né? A área lá comporta hoje em torno de 15 mil hectares, perdão. Então, é uma reserva grande, uma reserva que tem muito chão a ser explorado, né? E tem um potencial muito grande hoje, cara. Seja cultural, seja econômico, né? O pessoal que está trabalhando com gado de leite hoje lá tem muita solo produtivo lá. Então, com esse aporte técnico tá sendo repassado através do SC Rural, eu creio que vai ajudar muito lá no desenvolvimento das atividades lá dentro, né? Seja cultural, seja econômico, enfim. Então isso só vem a somar. Então eu vejo assim uma grande importância em ter uma assistência técnica lá dentro para estar dando esse suporte para essas famílias indígenas conseguirem ter então o respaldo econômico assim que eles desejem e que precisem para ter uma boa qualidade de vida, entende? Então esse é o nosso trabalho lá dentro, né? Dar um suporte técnico para dar um acompanhamento e melhoria na qualidade de vida das pessoas. Eu acho que esse é o principal objetivo, né? Com relação às atividades agropecuárias, Raul Fernando, além do gado de leite, alguma outra cultura se sobressai? Então, assim, a gente tem lá na reserva indígena, hoje tem muito essa questão de arrendamento de terra, né? O pessoal tem as granjas lá, não tem maquinário, então acaba arrendando, né? Mas o foco do pessoal que está trabalhando dentro da reserva com as suas próprias pernas, podemos dizer assim, é a questão do gado de leite, né? A questão do gado de leite, o pessoal trabalha também com plantio de milho, plantio de feijão, para alguma parte utiliza para comercialização e também para o consumo próprio, na própria propriedade. Então, mas o foco hoje ali da atividade produtiva por parte das famílias indígenas é o leite, né? Até pela estrutura que tem hoje em Entre Rios, tem uma cooperativa de leite lá. Hoje tem muitas famílias de Entre Rios já estão se inserindo na cooperativa, né? Que está dando um grande aporte para essas famílias. Então, isso está estimulando a atividade do gado de leite lá dentro, né? E o município de Ipuaçu também tem famílias que já estão fornecendo leite para a cooperativa hoje lá de Entre Rios, né? Essa cooperativa está fomentando a atividade ali dentro, está ajudando muito ali dentro a questão da geração de renda, né? E dando um suporte técnico, assim, juntamente com o programa SC Rural, estimulando a produção de leite, né, cara? Tentando trazer bastante a questão da capacitação dessas famílias. Então, a gente já fez isso, faz uns 2 meses atrás foi feita uma capacitação no CETREC de Chapecó, né, onde foi levado em torno de 40 famílias que tem interesse em produzir o gado de leite, trabalhar com gado de leite lá. Então isso ajuda a melhorar o desenvolvimento da atividade. Então quando tu vai trabalhar com uma atividade, tu precisa ter uma certa instrução. Então essas capacitação ela auxilia bastante. Então aí que eu toco bastante a questão da assistência técnica, que é um papel fundamental para o sucesso de uma atividade hoje, né? Então fazer as coisas dentro das técnicas e com o suporte técnico, eu tenho certeza que não vai ter problemas. Então o sucesso da atividade vem, basta ter persistência e muito trabalho, né? Então esse é o nosso papel lá dentro. Você ouviu a entrevista com Raul Fernando Presotto, engenheiro agrônomo do Santa Catarina Rural em Ipuaçu. Ela trabalha lado a lado com o homem na plantação, cuida bem da sua casa, da semente faz o pão. É a mulher agricultora, dá um jeito, uma grande lutadora, merece nosso respeito. O campo se levanta, e o seu trabalho agradece, é sua força guerreira, é